Asas Deus das mãos, não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos. Fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto ser um ser.